foi dita. Quando Cristo veio, veio ao mundo. Cristo deu livre-arbítrio. A escolha sempre, sempre é sua. Cristo deu livramento. O inimigo, o sofrimento. Cristo quer lhe dar nova vida. O inimigo derrotar você. Jesus é o caminho de volta. De volta a Deus. O seu amor transmite a nós a segurança, yeah, yeah. Jesus é o caminho de volta. De volta a Deus. O seu amor transmite a nós a segurança. Medo possuir-te e não podes mais seguir. Pense alto, clame forte. Vem.